Estamos começando mais uma edição do seu programa, programa Voz da Libertação, nossa sede mundial, situada na Avenida do Estado, Liberdade, São Paulo, capital, na inteira responsabilidade da Mulher de Deus, Eleni Miranda, e a nossa sede setorial aqui na cidade de Itapetinga, fica situada na rua Antônio Riachão, número 106, no bairro São Francisco de Assis, na inteira responsabilidade e cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração nessa tarde, nesse dia de hoje, sábado 30. O nosso Deus, ele tem a vitória, o nosso Deus, ele tem o milagre, ele tem a providência divina para o teu lar, para a tua casa, para a tua... testemunho, por intermédio da palavra de hoje, louvado seja Deus. Sou parte de um povo, eu sou parte de um povo que ama Jesus. Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo que adora Jesus. Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo que a Deus clama. Seja na noite fria, qualquer hora do dia, Jesus Cristo é meu guia. Aqui vemos milagres, o coxo salta, o cego vê, até o mudo cantar. Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo que ama Jesus, que ama Jesus. Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo que adora Jesus, adora Jesus. Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo que a Deus clama. Seja na noite fria, qualquer hora do dia, Jesus Cristo é meu guia. Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo que ama Jesus. Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo que adora Jesus. Faço parte de um povo, eu sou parte de um povo que adora Jesus. O céu. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, e em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Eles pós uma tenda para o sol, que é a sua saída da extremidade, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são os que o ouro. Sim, do que muito ouro fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guardo o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Clamo ao Senhor. Deus meu, ouve a minha oração. Momento de oração dentro do programa A Voz da Libertação. Prepare-se e ore juntamente com este homem de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai das luzes, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus soberano, Deus eterno, Deus de maravilha, Deus que tudo sonda, Deus que tudo conhece, Deus que tudo vê, Deus que tudo sabe. Pai, em nome de Jesus, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, perdoa meus erros, minhas ambições.